ao deserto a tua voz ecoará. Um tabernáculo de glória o teu lar, Senhor. Cortinas de linho, púrpura e carmesim, querubins adornando obra do teu amor. Levanta, ó Israel, este lugar de adoração, a presença do Altíssimo em nosso coração. Com fé unimos nossas vozes a ti, tabernáculo de louvor, onde quero estar aqui. Laçadas unidas em teu nome, cada tábua de cetim, firmeza na jornada. 40 bases de prata sustentam a promessa. A tua mão nos guia em cada madrugada. Levanta, ó Israel, este lugar de adoração, a presença do Altíssimo em nosso coração. Com fé unimos nossas vozes a ti, tabernáculo de louvor, onde quero estar aqui. Como o véu se abre, revelando a luz, em meio à escuridão, é a tua paz que nos conduz. A arca do testemunho, a esperança que habita neste santo lugar, a vida se agita. Levanta, Israel, este lugar de adoração, a presença do Altíssimo em nosso coração. Com fé unimos nossas vozes a ti, tabernáculo de louvor, onde quero estar aqui. Ó Senhor, nós te adoramos neste tabernáculo, que erguemos, a tua glória é eterna, em comunidade, nós te servimos.